Super Pop Live. Super Pop Live. Direcionando o braço direito para frente. Oi. E aí, galera, bota o bracinho direito. O braço direito para frente. Direcionando o braço direito para frente. Oi. Preparando para dar mais uma bicada da noite. Preparando para dar mais uma bicada da noite. Direcionando ao Águia de Fogo, Super Pop Live. Bora dando bicada, São Miguel! Oh! Bicada! Bicada do... Mais que tá, Dandinho! Pra cima, turma! Vai, DJ Tom Mix, bota na pressão. Vai, DJ Tom Mix, bota na pressão. Vai, DJ Tom Mix, bota na pressão. Bota na pressão, então sente o... Olha o grave! Sente o grave, sente o grave, sente o grave, sente o grave, sente o grave, sente o grave, sente o grave, sente o grave, sente o grave, sente o grave, sente o grave, sente o grave, sente o grave, solteiro nessa multidão, levanta a mão, galera! Joga! Joga! Bota pra cima e vamos! Muito pop na tua cabeça! Vai estourar tudo! Joga a mão! Joga a mão! Joga a mão! Joga a mãozinha, bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima. O bagulho doido começou. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai. Vai fumando e vai bebendo. E quem tá solteiro, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Joga pro céu, bota pro céu, bota pro céu. Olha o batucadão, olha o batucadão, olha o batucadão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. vai fazer o caqueado. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. E a galera do Paysandu, quem é do Paysandu, levanta a mão aí, galera. Galera do Papão, bota a mãozinha, joga pra cima, joga pra cima. Galera do Papão, tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão, tá ali, tá ali, tá ali. E a torcida do Clube do Remo, e a torcida do Leão, também levanta a mão, também levanta a mão. Vem com o Tom, vem com o Tom Mix, Tom Mix. A bandida tá te olhando, ela tá interessada. Só porque tu é DJ e tá tocando só as balas. Ei, bandida, sossegue essa piquita. Ei, bandida, sossegue essa piquita. Pode ver um DJ que já quer entrar na fita. Não pode ver um DJ que já quer entrar na fita. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E a torcida do Flamengo, cadê? Lucinho, tu vem tá por aqui com a gente. E aí, Lucinho? O Manduca Pop, o Manduca do Açaí. Ali, tu vem tá na parada. Felipe, Bibi Bandida. Panelinas, bora Denise. Dudu, da Elidia! Trim, bora, Tabaco! Bora, Maninho! E aí, Jorge Barão! Léo Martins! Lucas Martins! Chega no palco, lá atrás, com a Lola, xerife. Pelo amor de Deus. Fitmin Sodré, o baú das antenas, Juninho do Rock, o Riquinho Pop e a galera de São Domingo. Tua cabeça, velho. Se cair no ninho, a gente dá de sol de bico. Se cair no ninho, a gente dá de sol de bico. Se cair no ninho, a gente dá de sol de bico. Lua padrinha, meu pop. Pessoal, Robigo é do Brasil. General Rodrigo. E aí, meu parceiro William. Bora pra cima, garoto. O Ítalo Noverende também. Tô no rock, tô no pop. pop, tô no rock, tô no pop. Enche da cara, tomo banho de Ciroc. Tô no rock, tô no pop, tô no rock, tô no pop. Enche da cara, tomo banho de Ciroc. É a cúpula do live agitando aqui. DJ, Mandinho, bota o som. O top da baladinha. Ellison, Dieguinho, Pitbull. Me faz a festa, se tu cair. E aí, Dieguinho, alegria! Se cair no ninho, a gente dá e só de bico. Se cair no ninho, amiga Erika, tu vem na parada. Se cair no ninho, a gente dá e só de bico. Não é padrinha, meu pop, pop. Não bate de frente que ninguém pode com pop. Não bate de frente que ninguém pode com pop. Não bate de frente que ninguém pode com pop. Joga pro céu, joga pro céu, joga. Bora, tu. A gente brigou, eu mandei ela embora. No primeiro dia, que são foda que bate saudade e a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela. E aí, tua parada? Então pensa na mulher gostosa. Aqui. O Tomix que faz o show. Então faz o S agora. Então joga. Joga, novinha! Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. No super pop, confesso, tu tem moral. E veio aqui no pop pra sentar no grau. Então pega o telefone, desbloqueia a tela. Para o seu contato e procura o número dela. Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela. O Tomix se tocando, ele é baile de favela. Toma a parada! Ei, família, o Tomix se apressão. Ei, família, o Tomix se apressão. Toma, toma! Ei, família, o Tomix se apressão. No 14? Não é mais no 14. Agora é no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. Agora é no 18ão. É no 18ão. E hoje também é aniversário do nosso amigo Márcio. Tá aniversariando hoje. Turini. Comemorando aqui no Pop. Galera da moto também tá de aniversário aí do ladinho, maninho. Pode trazer pra mim, catuaba de uva. Família bate forte, direto de Abaitetuba. Família bate forte, direto de Abaitetuba. O David! Alô, David! Não esquece do de pau. Os entrosados! Do Red Bull, pode chegar junto. E aí, meu parceiro? Ele, o coxinha pop! Família, pode chegar junto. Chama várias novinha. Humildade é o segredo da nossa família. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. O pop é sem limite! Pop Live. Thiago, Thiago Garcia, Riquelme do Passinho. E aí, Riquelme? E aí, Dudu? Faz o sinalzinho da periquita, o sinalzinho da periquita. Você já viu o Fábio Pop ali de Paragominas, maninho? Cadê ele? Vem aqui ao lado da gente, curtindo na boa. E toda a galera do Menção também lá de Paragominas tá aqui presente, um abraço pra vocês. Isso é Pop São Miguel. Vamos lá, Pingo. Terrorista doido! A elite do Guamá, chegou bora endoidar. O bonde representa no estado do Pará. O Dudu da elite, chega. Tá na parada! Curtindo aparelhagem, essa equipe já tem fama. Chega na humildade, elite de São Miguel. O play já tá tocando. Era tu quero o Piquel. Ali era tu! Tu quero doidão, nera, tu quero doidão, nera, tu quero doidão, nera, tu quero doidão, nera, tu quero doidão, nera, tu quero doidão. Joga a mãozinha pra cima! Tu quero doidão. Quem tá solteiro recentemente aí? Quem tá solteiro? Ela iludiu tudo a bandida, né? Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Ela tá na fita, maninho! Era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Não era tu que era doidão, não era tu. Fala aí, bandida! todas abusadas estão aqui atrás, viu? Então, Selena, Brena, Karina, Amália, também todas as meninas aqui com a gente, empresário Abraão Mixi, Luquinha Show, o Anderson da GDM também tá com a gente, e toda a galera da moto, galera da 7, Dali, tô! Chama a bandida! E aí, Lola? Bota pra cima! Bota pra cima, vai! Aqui, ó. Ai, ai, toma, toma, toma, toma. Bota a mãozinha pra cima que tá muito feliz. Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama. O Gabigol, pra fora, pra Gabigol do pop. DJ Rodrigo Almeida e a primeira dama tá aqui. Deixa em paz. Que pode fazer comigo que faz com as outras. Eu não sou tão boba. Calha sua boca e saia daqui. Amanhã você vai ver que o pop vai pra cima. O pop é pressão. O pop vai pra cima. O pop é pressão, é pressão. Você vai sentar por cima. Pra cima! Vai te pegar. Agora toma no adiante. Medvan, a Tânia, o casal turbinado do pop. Live tá tocando a família balançando. Amigo da Escolinha Vermelhão também tá aqui presente com a gente. Ele, o nosso amigo Pezão, o grandalhão Pezão. No Pepe. O nosso parceiro Gira, o Tássio Jumentinho da Cúpula, maninho. Eto, não esquece do Manduca, tô. Daqui a pouquinho ele bate uma foto contigo e posta aí. O Quiabo, o Anão. E aí, Quiabo? O Dancinho bateu bem daqui com a Lola. Muito pop na tua cabeça! Vai começar a sequência da sarra, da sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Vai começar! E aí, qual é a parada, maninho? Queixinho Bala, o top da baladinha, tá ali na retaguarda do Agro de Fogo, eu lá do seu grande amor, Jequinho de Pitbull, e ela sempre aqui no pop, Maninho. Bora, Érica, canta pra ela, vai. Eu te amo tanto, me custa tanto. As nossas musas do rock, lá de Capalima, deu bem daí, e aí, minhas musas? Se tu ainda me amas. Piranha das Fronteiras veio pelo GPS, né, maninho? É muito pop na tua cabeça. Eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Parece o quê, maninho? Fala pra mim! Parece que foi tão fácil me identificar contigo. Tantos milhões de seres tão perdidos. Super Pop! Eu escuto sua voz. Onde? Onde? Onde? A luz que sobre vive na escuridão e traz a minha paz com teu perfume. Tom, você já viu quem tá ali no camarote VIP, maninho? O Anderson, Palheta, Eduarda Bonanza. E se tá Eduarda Bonanza, quem tá com ela? O Miricínio das aparelhagens, o Anderson Palheta. Casal sempre convidado especial dos irmãos Elis e Juninho, Tonho e Nandir. Obrigado mesmo de coração pelo carinho. Toda a galera da Bela Modas. Ele falou! É você. E tu, eu quero é bagulho doido nessa parte! O bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Brigou, eu mandei ela embora. Alô, Ed, da equipe técnica do Pop, dá um chega aqui no Egg de Fogo. Alô, Ed, chega mais. Sou com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que a dua também brigou. E ela vai se vingar agora, então joga. E o mototáxi Valci. Então joga o popô na. Egg Brasil. Então joga, vai mozão. Joga o popô na. Então joga. Mix. O Marcão, China, Jumentinho, Thiago Garcia. É nossa TF. Confirmado, Marcão. Dia 16 lá no Planeta. Planeta Show. Super Pop Aldair Playboy. E o aniversário da TF. É muito pop na tua cabeça. Então joga o popô na pista. O meu parceiro Mauro Farrista. Então lá de São Domingos do Capim. O Cabeção. Obrigado, Cabeção. Lá do quiosque. Joga o popô na pista. E aí, Karen da TF. Joga o popô na pista. Aí que o beat tá. A gente brigou. Eu mandei ela embora. Mix toca. É muito pop na sua cabeça. Peraí, segura. Segura, segura. Isso. E quem não tem hora pra chegar em casa aí, gente? Levante as mãos. Levanta, levanta, levanta. E a galera do Flamengo dá um grito. Torce pro Corinthians aí. Quem tá feliz que o São Paulo não caiu, galera? Quem é do Palmeiras? Quem é do Paysandu? E a torcida do Papão? Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Balança pro lado e pro outro. Balança pro lado e pro outro. Balança pro lado e pro outro. Peraí. E a torcida do Clube do Remo tá aí também, tá? E a torcida do Leão, balança pro lado e pro outro, balança pro lado e pro outro, balança pro lado e pro outro. Na-na-na, na-na-na-na. Nossa, amiguinho, Fabrício Pantoja, também tá aqui presente. Velha guarda aqui no Bob, parceiro da gente. Um dos criadores do maior bloco do estado do Pará. O bloco do Alho e Marituba. E toda a galera do Alho com a gente. Você vai sentar por cima. E o DJ vai te pegar. Tu pediu agora, toma, não adianta tu. O Ed, da equipe técnica do Bob aqui no Aia, Ed. Tô tapinha na aqui. Potranca com o bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra. E aí, Tony Pirateiro? Tô tapinha na. O meu amigo Renato, bum, ela... equipe Tô Solteiro de Marituba. A Jasmine também. E aí, Robigo? E aí, Pezão, bota pra sentar, maninho. Agora vai sentar. O nosso fotógrafo, o Marcelo Araújo. Vai sentar, vai sentar. E o meu top marketing, top marketing do Brasil. E aí, LG? Top marketing do Brasil. Tranca o bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra. Ela vai se apaixonar na hora que me escutar. Vai ver que isso não é drama. E aí, Lula? Agora vai. Tudo certinho? Tudo bonitinho? Bora lá, galera do nosso tour, tá na hora! Que beijo não resume em transa. Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguentar. Tá. Quem tá solteiro aí? Tá. Levanta a mão quem tá solteiro. Tá. Quem não deve nada pra ninguém. É. Tá. E quem gosta do rock doido, dá um grito. Tá. Ah, DJ. Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar, vai fazer. Bora, General Rodrigo! Se teu hobby é sentar, nem vou te criticar, tá de parabéns. Parabéns. DJ Lucinho! Preciso de você. DJ Juninho Pressão, tá aí com a gente! Ei, então senta. Alô, Dedê da Deju! Então sarra. Beijo, moda! Então sarra. A bunda no chão. Bunda no chão. Do nosso amigo Jabá! Então sarra. Recém-chegado de Macapá, o empresário das caçambas está aqui presente. Alô, Jabá, aquele abraço pra você, com carinho, seja bem-vindo. Ele já tá na área, o empresário Jabá das caçambas. Então sarra, o popozão, o popozão. Rum dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom. Vamos encerrar com muita alegria, Marinho, Marinho! Só quem é do pop vai fazer o pop! Caguiado, caguiado, caguiado! Tuma, tuma, tuma! Tuma, tuma, tuma! Caguiado, é pressão até no finalzinho! Caguiado, caguiado, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Bota a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Vai fumando, vai bebendo, vai fumando, vai. Bora que o rock é doido e hoje a parada é do Ibirapuera. Vamos lá, família. Parabéns, galera da moto. Show. E aí, queixinho de orelha? Joga a mãozinha pra cima, vale na palma da mão, palma da mão, palma da mão, até no finalzinho. Parabéns, Ciro da TJ! A gente brigou, eu mandei ela embora. No primeiro dia de São Foda que bate saudade e a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. O Tommy disse que faz o show, então faz o S agora. Então joga, então joga. E a novinha, maninha? Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. No Super Pop, confesso, tu tem moral. E veio a aqui no pop pra sentar no grau. E veio aqui no pop pra sentar no grau. Então pega o telefone, desbloqueia a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela. O Tomix se tocando, ele é vale de favela. Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela. O Tomix se tocando, ele é vale de favela. Então bora pro baile São Miguel até no finalzinho. Nela tu que era bandida. Nela tu que era bandida. Nela tu que era bandida. Nela tu que era bandida. Nera tu que era bandida, nera tu. E o Pezão sorteando CDs aí. Mano, Pezão! Que era bandida. Tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida. Nera tu que era bandido, nera tu que era bandido, nera tu que era bandido. A gente brigou, eu mandei ela embora. O primeiro de Jackson, que bate saudade, a gente só chora. Júnior Santorini. Mas se com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. E quem vai amanhecer na rua e levanta a mão? Agora então joga, então joga. Então joga o popô na pista. Então joga, então joga. E aí, Rafão? DJ Rodrigo Almeida. Bora, Gabigol! Então joga. E aí, preto feio? Júnior Santorini, tua música tá vendendo mais do que água mineral, viado. Jorge Barão, Tabaco, Léo Martins, Lucas Martins. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Joga o dedinho, bota pra cima, bota pra cima. Bota lá pra cima, lá pra cima. Bota pra moer tudo. O pop é pressão, o pop vai pra cima. O pop é pressão, é pressão. Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Tu pediu, agora toma. Não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Pop Live tá tocando, a família balançando. DJ Charles e Juninho, bota o águia pra voar. Pop Live tá tocando, a família balançando. DJ Show Mix e Nandinho, bota o águia pra voar. Futebol da sorte, parceiro Vandinho, vereador Osvaldo, da Jataúba, o Neto Bacalhau, o Tatu, e aí, Taylor? Live tá tocando, a família balançando, e Show Mix, Nandinho, bota o águia pra voar. Levanta o dedinho. E quem é do Paysandu? Dedinho, levanta o dedinho. Levanta o dedinho. Levanta. E quem é do clube do Remo? Dedinho, levanta o dedinho. Levanta o dedinho. E quem tá chapado aí no meio, levanta também. Dedinho, levanta o dedinho. Levanta o dedinho. Levanta o dedinho. Levanta o dedinho. Levanta o dedinho. Levanta o dedinho. Levanta o dedinho. Levanta o dedinho. Levanta o dedinho. Levanta o dedinho. Super Pop é curtição. Super Esse som arrasta o povão. Levanta o dedinho, levanta o dedinho, levanta o dedinho, levanta o dedinho. Levanta tudo porque é papai. Levanta o dedinho, levanta o dedinho. É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. Sol de bico, se cair no ninho, a gente dá de sol de bico. Se cair no ninho, a gente dá de sol de bico. Lua Padrinha, meu. Luane! Kit Cavaniaque! Pelo Brasil! Sabe, Kid! E aí, Ney da Pedreira! É pancadão, pancadão de coração. É Léo 16 tonelada. É pancadão de coração. É pancadão, é pancadão, é pancadão de coração. É pancadão, é pancadão, é pancadão de coração. E empresário bate show. Aí bate pesado, pai. Agora vai no passinho com Disque Man Josi. Excellent. Obrigado, empresário DD Show, DJ Lucinho, da W do Posto, Cachorrão Live, Léo Lopes, Lopes! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, líder som, vai, vai, vai, vai, vai, líder som, vai, vai, vai, vai, vai, líder som. É pancadão, é pancadão, Vai, vai, vai, vai, vai, vai, líder som, vai, vai, vai, vai, vai, líder som, vai, vai, vai, vai, vai, líder som. Eu tô dançando, eu tô no meio da galera. As últimas, e bora do bora mexer nas marcantes, pessoal! Poderoso. Chegou o peso. Tudo que existe em qualidade de som, todo nego você vai achar. Nessa noite eu só quero dançar. Alô, Júlio, do Futebol da Sorte, o melhor jogo de aposta da região. O Léo Júlio da Locadora de Vilhada, meu. Oh, oh, oh, só quero dançar. Venha sentir calor. É só amor. E aí, Leandrinho, tá galera da sete? É muito pop na tua cabeça, William. Ítalo do Feliz. Chega o Garcia. Riquelme do Pacífico, cadê meu filho, hein? E aí, Thiago Garcia? Nessa noite eu só quero dançar. Subezinho do pop, juntamente com os irmãozinhos, Craig Mil Grau. Não é digno de muito valor, meu comando é dos digitais. Oh, oh, só quero dançar, venha sentir calor. Obrigado, meu Deus, por mais um show do Águia de Fogo Super Pop. Super. E aí, meu parceiro Genjinho de Olim. Ele chega pra arrebentar. Obrigado, meu Deus. É do Popson, DJ Edson. É do Popson. Obrigado, Maurício. Equipe se faz de doido. Lá de Capanema, primeira dama do Mendaí. DJ Edson. É do Popson. Paulinho Pirateiro, Netinho Show. E a galera da moto acelerando. E arrasta o povão aonde toca é lotação. DJ Edson. É do Popson. DJ Edson. É do Popson. É o DJ que mexe com seu coração, que arrasta o povão aonde toca é lotação. DJ Edson, é do Popson. DJ Edson, é do Popson. Vem pra festa, vem dançar, porque faz agitação. DJ Edson é você que sacode o povão. Vem pra festa, vem dançar, porque faz agitação. DJ Edson, é você que sacode o povão. De dezembro, aniversário do Juninho Pop e Nituia com Rubrão. Um, dois, três e já. Já, um, dois, três e já. O botão Juninho Pop e já. Juninho promou o DJ Nituia. E a parada é o Rubrão. E vai rolar muita bicada, boca. Um, dois, três e já. Um, dois, três e já. Obrigado, meu Deus. Meu xerife, ó, oh, queixinho lindo do papai. Adigaçado, adigaçado, Pop vai se despedindo, tocando as últimas. Intenção agita, faz você se balançar, balançar. Intenção, o arrebentão, o arrebentão de Curuçá. Obrigado, meu Deus, por mais um show do Águia de Fogo Super Pop. Cachorros! Obrigado, meus cachorros! Ele que faz as paredes tremecer, agita a galera. E a galera da sete! Leandrinho, tamo junto, ótimo Benevides! Família Super 12 do Par! Acredite e confie. A hora de vencer é agora. Conquiste o que parece ser difícil e impossível. Pois se para você assim o parece, saiba que para Deus nada é ou será impossível. Ele é a nossa proteção e nossa força. Ele nos guia pelos caminhos corretos e abençoados. E nos dá força para seguirmos trilhando o caminho por Ele traçado. Pois as maravilhas de Deus vêm para todo aquele que crê e tem fé no Senhor Deus. Toda a empresa Pop agradece a presença de toda a família Pop e um agradecimento maior e especial a Deus. Obrigado, Senhor, por mais um show do Águia de Fogo Super Pop. Pop, pop, pop, pop.